Karine, Amy e eu fomos convocadas de volta a Zephyr. Depois da morte da Princesa Esmeralda, o pilar de sustentação desse mundo misterioso, essa terra que um dia foi bela e pacífica, começou a ruir. Ficamos felizes em saber que o planeta Tizeta cancelou seus ataques e que a Princesa Aska resolveu abdicar da ideia de ser o novo pilar. Nova, no entanto, entrou no palácio e levou Lantis para um lugar desconhecido. A revelação mais incrível foi feita por Guru Clef. A de que Nova, na verdade, teve origem no meu próprio coração. Sobre Nova. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Lucy! Clef! Lantis está... Estou tentando encontrá-lo por telepatia, mas não estou localizando. Lantis está ferido, sangue! Eu vi sangue por todo lado! Nova! Nova! Lucy, acalme-se. Sua instabilidade acabará fortalecendo Nova. Eu acho que ouvi uma explosão. O que será que aconteceu? Princesa Aska, sua Alteza está bem? Você também ouviu? Ouvi. Eu senti que Lucy está em apuros. Ela parece que esteve chorando. Cheguem para trás. Dragão Marinho! Ele está se regenerando! De vencer a gente. Bem agora que fizemos novos amigos. Certo. Princesa Oscar, não foi incrível? A Anne é muito forte. Você desenvolveu uma técnica nova? Você também. Não! Isso não pode ser! Lucy, qual será o problema? Por que... nova... Nova é o lado negro do seu coração, Lucy. Eu guardei todo esse tempo sentimentos de tristeza, de arrependimento e até de injustiça. Guardei tudo, sem conseguir me abrir. Eu senti que se fizesse isso, meu coração ia explodir. O pior é que sei que Marina e Amy sentem algo parecido. Mas no fundo, nós só fizemos a vontade da Princesa Esmeralda. Será que foi por isso que não consegui abrir a boca? Você guardou os sentimentos que cresceram dentro de você. E trouxeram uma sombra negra sobre Zephyr. E essa sombra é nova? Exatamente. Nova é o seu lado negro. Uma parte do seu coração. Ressentimento, tristeza e frustração. Todas essas emoções deixaram uma cicatriz profunda em Zephyr. No confronto com a Princesa Esmeralda, eu confesso que estava totalmente perdida. Eu não sabia o que fazer. Afinal, eu nunca quis lutar com ela. Você está se odiando. E é por isso que eu gosto tanto de você. Em Então é por isso que Nova diz que gosta tanto de mim. Porque eu nunca pude me perdoar por tudo o que aconteceu com Zagar e a princesa. Lucy! Então Nova é uma parte de mim. Sendo assim, fui eu quem feriu Lantis. Minha nossa! O que foi, Nova? Meu peito dói. Aquelas guerreiras mágicas. Emoções muito diferentes estão passando por você. Esse prisioneiro que você trouxe tem uma alma incrivelmente forte. Eu vou usar esse poder em meu benefício. Ele pode ser uma grande arma contra aquela sua guerreirazinha. Lucy está chorando. Ela está pensando nele. E também está se lamentando. Meu coração dói. Mas por quê? Por quê? Lucy, você está ferida. Lucy, eu sinto muito. Lantis, ele está ferido e foi levado prisioneiro por minha causa e eu não sei o que fazer. Levado prisioneiro? Por quem, Lucy? Por mim. Quê? Guru Clef, você não está em condições. Eu tenho que tentar. Clef! Na minha atual situação, eu não posso localizar Debonair. Tudo o que sei é que ela está em algum lugar, nos arredores de Zephyr. Só Alcyon sabe ao certo, e eu tenho que falar com ela. Para que me diga urgentemente, senão as guerreiras mágicas irão sofrer tudo novamente. Aquela menina é uma parte de você? Você é amigo de Lantis e eu acho que tenho que pedir desculpas a você também. Por que você veio falar comigo? Eu sou o comandante de Altozan. Eu invadi Zephyr. Por que veio aqui sozinha? Porque quero me desculpar. Porque acho que você ainda é um amigo leal dele. É só por isso. Só por isso. Se eu der um abraço em você, acha que seus amigos vão se zangar com você? Me desculpe. Eu sei que somos inimigos, mas eu não consigo odiá-lo. Você foi tão bom pra mim lá na sua nave. E quando Lantis lutava com Nova também. Eu nunca vou poder esquecer isso. Nunca. Eu também não. Guru Clef. Priscila. Socorre, Lady! tia Lucy e as suas amigas estão bem? Eu espero que sim. Não se preocupe, Mira. Elas são muito fortes. Quando eu crescer, eu quero ser tão forte quanto elas. Caldina. O que está acontecendo? O processo de destruição está se acelerando. Marine! Escute! Eu sei que é duro dizer, mas ela não... Eu sei disso. É que eu gosto muito dela. A verdade é essa. E apesar de saber que ela nunca vai sentir a mesma coisa por mim, eu acho que já me é suficiente saber o que eu sinto por ela. Escute. Eu vou ver o que posso fazer, Caldina. Vai lá e faça o que tem que fazer. O Ascot amadureceu mesmo, não foi? Rafaga, eu me sinto ao mesmo tempo alegre e triste. Não chore. Lantes não ia gostar de te ver assim. Sabe, no fundo, eu acho que ele me odeia por eu ter matado o irmão dele. Eu sei que ele nunca vai gostar de mim como eu gosto dele, uma coisa que eu nunca poderei mudar. É muito difícil entender as razões do amor. Você não sabe por quê, mas o ama. Não ama? Tenho certeza que a princesa Esmeralda passou pela mesma situação. Porque ela, sendo o pilar de Zephyr, teve que se apaixonar, não pôde evitar. Tenho certeza que ela nunca achou essa resposta também. O amor não pede explicações. Ele não manda dizer. Mesmo assim, ela continuou apaixonada por Zagar. Todas as pessoas têm sentimentos que às vezes não podem controlar. É por isso que quase sempre estamos confusos. Veja o nosso caso. Eu sei que somos inimigos, mas mesmo assim gostaria que nos tornássemos amigos. Ainda se sente assim em relação ao Lantis? É claro. É verdade que eu amo Altozan. E não a quero ver destruída. Mas não posso negar meu verdadeiro desejo. Verdadeiro desejo? Águia! Águia, qual o problema? Águia! Não se preocupe. Isso não é nada sério. Águia! Vamos, Alcyon, diga-me! Eu preciso saber onde eu posso encontrar o Debonair. Lantis, irmão de Zagar, foi levado prisioneiro por uma assistente dela. Precisamos libertá-lo o mais depressa possível. Disse que o irmão de Zagar está preso. Zephyr está prestes a ser destruída para sempre. Precisamos que nos diga. Colabore, Alcyon. Sem Zagar aqui, eu não ligo para Zephyr. Por ele, eu traí vocês. Eu sacrifiquei tudo por ele. E agora ele se foi. Por quê? Por que eu estou viva? Ele nunca me amou. Mas eu gostaria de ter ido com ele. Ah, Alcyon. Águia, você está doente. O Lantis sabe disso? Ele é a única pessoa que eu... quero que nunca saiba. Eu não tenho muito tempo de vida. E será você... ou eu? Quem de nós será o próximo núcleo? Infelizmente, ainda não sabemos, mas... vamos ver as coisas deste modo. Eu não quero que Altozan seja destruída e você não quer que Zephyr seja. Se eu for escolhido o núcleo, eu continuarei aqui e não permitirei que esta terra seja aniquilada. Mas eu gostaria que o povo de Altozan pudesse morar aqui. Eu juro por minha honra que a ocupação não será realizada de forma violenta. Isso para mim, Lucy, já será o bastante, mas e se você for a escolhida? Já pensou o que fará com este planeta? Quais suas intenções como núcleo de Zephyr? 私はノヴァン。デボネアお母様がね、ヒカルと一緒にまた遊んでもいいって。ヒカルが好きな人はみんな私が殺してあげる。ヒカルのために。 違う、そうじゃないんだノヴァ。 次回マジックナイトレイヤース、真の柱はヒカルかイーグルか。 ノヴァ、私は